eu te vi pela primeira vez. Me encantei com o seu jeitinho de ser. Seu olhar tão lindo me fez viajar. Vi no seu sorriso imenso mar. Fiz uma canção pra nunca esquecer. Me pegou.